Estou apaixonado por alguém que eu encontrei. Um pedaço de pecado que nem o seu nome eu sei. Quando olhei naqueles olhos, o meu corpo estremeceu. Foi a coisa mais bonita que me aconteceu. Agora não tem jeito, eu não consigo esquecer. Se tudo foi um sonho, eu não quero acordar sem você. É tanto amor que eu não posso esconder. É tanto amor por você. É tanto amor que eu não posso esconder. É tanto amor por você. Apaixonado por alguém que eu encontrei. Um pedaço de pecado que nem o seu nome eu sei. Quando olhei naqueles olhos, o meu corpo estremeceu. Foi a coisa mais bonita que me aconteceu. Agora não tem jeito, eu não consigo esquecer. Se tudo